Everything I need, man, you got it. Yeah, girl, you got it. Desde o teu sorriso até as curves do teu body. When I need, man, you got me. Yeah, girl, you got me. If you wanna chill, baby girl, you know. Chill with a young nigga from 25. Demos ir a play, se quiseres já almoçar. Se não há cash, tenho ways, baby, tu sabe. I'm a real nigga, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Chill with a young nigga from 25. Demos ir a play, se quiseres já almoçar. From 258, I can't wait. Wanna make you my girl, you my diamond to my pearl. We used to be classmates. Sempre me fizeste ver bom way. Desculpei-me no dia do teu B-Day. Ofereci-te buquê, mas tinha uma J que tava busy no meu way. Don't mind what it says, vou fazer do meu way. But I'ma tell you what don't play. Quando quero, eu tenho. Just imagine how we could slay. Young nigga from 58, Southside, just by the bay. Baby, just give me a shot, and I'll show you what age can do. I'll be your lover through the pain, just like a tattoo. Everything I need, you got it. Desde o teu sorriso ao teu body. When I'm in need, babe, you got me. If you wanna chill, baby girl, you know. Chill with a young nigga from 25. Demos ir a play, se quiseres já almoçar. Se não há cash, tenho ways, baby, tu sabes. I'm a real nigga, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Chill with a young nigga from 25. Gira play, se quiseres já almoçar. Se não há cash, tenho ways, baby, tu sabes. I'm a real nigga, isso não vai mudar. Não vai mudar. Chill with a young nigga from. She said she tired of the regular. She want a nigga from 25, baby. Baby, venha, put a question, but send a nice. Me put the way, fica Dubai, yeah. Cause we drip too hard and we got that sauce. E eu quero te mostrar, que eu vou te fazer ver. Tipo, precisas de óculos, nem preciso de chupar. Baby, baby, I'm a grief, I do my surprise. But we're so good, que até quem vê começa a invejar, a pensar que é Gucci. Oh, minha life parece um movie. Oh, baby, girl, desliga, quer me apaga as luzes. Cause you. Desde o teu sorriso até as curves do teu body. Girl, you got it. Yeah, girl, you got it. And if you wanna chill, baby girl, you know. Chill with the young nigga from 25.